Rádio Capivara é a ocupação pacífica na luta pela reforma agrária no ar. 96,1 FM pelo direito de transmitir. Rádio Livre Capivara. Escutando os sinos do inferno, os sinos dos rasgados, sei lá, todos. Saindo? Aí. É bom dia ou boa tarde? Depende, pode ser tanto bom dia quanto boa tarde. Então, um bom dia e uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo agora. Estão sintonizados? Sintonizados. Aonde? Rádio Livre Capivara. Olha lá. Fala aí. 99.9 FM. Olha, falamos juntinho. E a gente tá sintonizados agora. Aliás, vocês estão sintonizados agora no queridíssimo programa. Sabe o nome do programa? Brau. O programa chama Notícias Capivara. Eu ia editar isso, mas eu falei. Vai que ele mudou. Vai que ele mudou, entendi. Vai que ele foi boletim semanal Capivara. É o seu boletim semanal de informações, talvez úteis ou não. Depende qual. Se você mora numa caverna ou não. É. Falando. A quem desejam calar a Rádio Livre Capivara? Ah, tanta gente. Fala. Fala. Perfeito. Vou ficar até o final do programa e eu vou tacar esse microfone longe, eu já tô avisando. Um pico de energia pra ele acordar. E quais... Deixa eu pegar aqui, né? Pega as notícias as aí. Incríveis notícias que a gente tem hoje. Nosso boletim informativo diretamente dos estúdios, os estagiários da Capivara, né? Os estagiários, Hugo, eu... Diretamente da mente insana do estagiário. É, perfeito. O homem que não dorme. Eu acordo às 4 horas da manhã, eu tomo um high steak coffee, tá ligado? Perfeito. Café com óleo de coco. Eu invisto em Bitcoin e eu faço negócio de... Eu edito programa. Aí. Faço vinheta. Aí. E pego notícia. É sobre... Falando em café da manhã, meu café da manhã hoje foi um paeiro e um café. Caralho, hype. Começamos bem. Não, começamos o dia... É o dia dos vencedores hoje, né? Ah, hoje é só vitória. Daqui pra cima é só pra baixo. Perfeito. Daqui pra cima é só pra baixo. Daqui pra frente só pra trás. Só pra trás. Perfeito. Aí, primeira notícia de hoje. Primeiro, como chama? É notícia, pô. Notícia? Não. Notícia. Como chama? Só o... Ah, pô. Cabeçalho? É, o primeiro cabeçalho. Pode não, ser não cabeçalho. Pode ser cabeçalho, mas... Faz tempo que eu fiz minha aula de... texto jornalístico, eu não lembro. Caralho, existe faz um tempo isso. Já. Eu tive no português. Nossa, texto jornalístico. Entendi. Vamos ver. Chamada, né? Pode ser chamada. Primeira chamada, hein? Então, dinheiro de formatura vai de arrasta pra cima depois de investimento ruim. Essa notícia é muito boa, tá? Essa aqui é... Essa é ótima. Ela é perfeita. RBD lança o comeback e jovens adultos vão à loucura em vez de pagar os boletos. É, não vai pagar nenhum show nem os boletos, né? Porque perfeito. Já esgotou. Já esgotou? Já foi tudo de... Caralho. Operação Lesa Pátria começa e bolsonaristas começam aí de papuda. A papuda lhe espera. Essa fera aí, velho. Essa fera quem aí. Quem sabe faz ao vivo. BBB. É, vamos dar uma palhinha do BBB, né? Falar um pouco. BBB, essa é a chamada. Essa só é a BBB chamada. E o que aparecer a gente vai falar. A gente vai... É, já, não, já, essa manhã já começou bem, já tivemos uma briguinha já essa manhã. Perfeito. Tá, perfeito. Informações exclusivas, aqui para os ouvintes da Rádio Capivara. Porra, é incrível. E qual que é a última chamada? Americanas vai de comes e bebes e agora perfeito. Recorre ao Estado para aliviar as dívidas de mais de 40 bilhões aí de reais. E também vamos falar sobre... projeto da Câmara dos Deputados. Essa eu não fiz a chamada dela, então só vou falar. Perfeito. Perfeito. Que vai proibir pessoas fumando na TV aberta. Ou em qualquer obra de audiovisual aí para os jovens, né? Os jovens estão fumando muito. Estagiário. Hã? Os jovens estão fumando muito, estagiário. Isso foi cortado agora. Vai ter um pi. Pi. Isso. Estagiário. Perfeito. Então, você viu esse negócio aí do dinheiro? Tu viu esse negócio do dinheiro aí? Do dinheiro? Aham. Uhum. Vi, da Luna? Aham. Uhum. A Luna da USP. Tá ligado, medicina. Medicina. 5K? 8K, não lembro. Não, foi quase 1 milhão. O que é um... São... É? Era 1 milhão. Ah, era 1 milhão era mesmo. Era 1 milhão. Caralho. 1 milhão. Caralho. Ela surrupiou 1 milhão da formatura da galera. Nossa, você sabe que eu já escutei gente falando de empresa que faz isso, empresa terceirizada, que paga funcionário, deu o cara, tipo, sei lá, era pra pagar dia 10, ele paga dia 11, mas dia 10 ele mete essa daí, do investimento? Do salário, só que, mano, isso é... Então, isso ó, é muito possível. Essa história é perfeita, cara, porque assim, ela pegou o dinheiro, ali no, ela era presidente da formatura, né? Eu vou bater esse, eu vou jogar esse microfone fora, velho. Enfim, ela chegou lá na galera da formatura, né, a galera que tava organizando, a agência, sei lá como que chama. E falou assim, ah, gente, eu vou tirar o dinheiro porque eu acho que vocês não estão administrando bem. Quase 1 milhão de reais. 1 milhão? Eu acho que eu sozinha consigo fazer um trabalho melhor. Da puta. O ponto é que ela pegou esse dinheiro, ela usou pra comprar um iPad, comprar alguns eletrônicos. Então, ela pegou uma parte do dinheiro pra ela, daí ela investiu o resto e perdeu, obviamente. Sim, não, mas o ponto é, ela investiu o resto, ela investiu achando que ela ia conseguir lucrar, colocou sim, lá nos bancos e tal. Exatamente. E aí ela viu que ela tava perdendo dinheiro. Fica aí a dica pra vocês sobre investimentos. Não invista. Começou a perder dinheiro e ela foi nas lotéricas. Sim. A água começou a bater na bunda. Ah. E ela falou assim, gente, desesperadíssima. Chegou nas lotéricas e começou a fazer várias apostas grandes, com dinheiro grande, achando que ela ia conseguir realmente, na lotérica, né? Maior... Mano. Melhor que Bitcoin. Bitcoin. Pelo menos ela não foi pro Bitcoin. Imagina. Ela foi na lotérica. Pô, imagina investir tudo em Dogecoin. Já viu Dogecoin? Ah, essa história é fantástica, gente. Cara, eu adoro medicina. Que palhaçada, viu? Mano, mas eu ri tanto quando eu vi, eu não acreditei. Nossa, espero que ela não tenha carro, porque eu ia arriscar tanto o carro dela. Medicina não tem essa cabeça. Será que eles vão pagar de novo? Será que eles vão conseguir juntar? Ah, não, essa menina com certeza vai ter que ressarcir 1K e ainda vai ser... Nossa, 1 milhão. Imagina, e ainda vai ter que pagar um processinho. Ah, né? Eu tava lendo, depois eu vi que ela passou 4 horas dando depoimento, tá? Imagina o tanto de coisa que ela fez pra não tentar recuperar 1 milhão. Mano, não, eu já fico desesperada quando os meus boletos chegam. Imagina. O dinheiro é meu. Imagina quando o dinheiro não é seu, você perdeu. Porra, cara. Ai, nossa, eu tinha me matado. Primeiro que eu não tinha tirado o dinheiro da formatura, né? Ah, vamos começar por aí. Meu Deus, né? Mas é tentador, imagina, você tá administrando 1 milhão de reais. Ali, você sabe que você tem... É tentador você perder tudo em investimento horrível. Sim. Não, eu não ia perder tudo. Eu não investia, eu só ia gastar. Perfeito. O investimento seria em mim. Perfeito. Auto-investimento na minha felicidade. Na minha pessoa. Eu ia comprar iPad. Nossa, eu ia comprar um carro, pô. Caralho. Comprar uma viagem pra Maldivas. E nunca mais voltar, né? Nossa, eu ia arrumar uma namorada... Ia casar com ela, ia passar ia pra Maldivas. Chamar a Ludmilla pra tocar. Chamar a Ludmilla pra tocar no meu tocar casamento. Maldivas. Só? Acabou? Não, eu ia contratar a Ludmilla pra cantar Maldivas enquanto eu estivesse em Maldivas, todos os dias que eu estivesse em Maldivas. Perfeito. Um dia, uma vez só, uma hora por dia. Uma hora não. Não, cantar o tempo inteiro em looping. Aí ela e o violãozinho dela. Ah, não, mas aí você tá maluca, né? Eu sou essa pessoa cruel. Não. Você acha, na sua mente insana, você acha que o artista vai se superar a isso? A mente insana já tá por começar que eu vou conseguir R$1 milhão assim, perfeito, fácil. Perfeito. A história já tá insana aí. Perfeito. Perfeição. É isso, gente. Não confie em mediciners. Não, não confie em comissão não... de formatura. Também. Não vá ao não hospital. Passa formatura, né? Não vá ao hospital. Não, não mas o SUS, que isso? Não confie em mediciners. Não, isso escalou muito forte. Escalou muito rápido. Seu médico disse que você tá com virose? Você vai no curandeiro. Isso. Vai no pai. Isso. É perfeito. Vai no... Como que é veterinário? Na igreja. Na igreja. Pede pra... Enfim. É, esse papo foi meio longe agora. Não, foi perfeito. Perfeito. Próximo. Já terminando por aqui, tem mais algum adendo pra fazer, estagiário? Não faça formatura. É, não, gente. Formatura... Em 2023, uma formatura... Quem que faz formatura? Quem se forma hoje em dia? Essa quem é a questão de todos, assim. Quem se forma hoje em dia? Parabéns, né? Você se forma. Você já ganhou demais. Você aí que se forma, um abraço pra você. Parabéns, tenho inveja. Porra, vem aqui em cima, a gente vai dar um prêmio pra você. A gente põe uma música pra você, a em gente especial. Toca uma música pra você. É, se você estiver se formando. Ou então, se eu não quiser vir aqui em cima, você pode seguir a gente lá na arroba Rádio Livre Capivara. No Instagram? No Instagram, mandar uma DM. Você pode o Blogspot. Se você sabe o que é um Blogspot. Você que sabe o que é um Blogspot, manda, responde lá o nosso último post. Você vai ganhar a possibilidade de colocar uma música. E ganhar um parabéns por estar se formando. Isso. E se você comentar, falar 3 vezes no chat, você ganha um abraço. Sim. Muitos abraços. Muito, todos. A gente coloca o seu nome na nossa parede também. Isso, você vai ter direito a uma pichação. 2 centímetros na nossa parede aqui nos estúdios Capivara pra ficar eternizado até alguém pintar essa parede de novo. Exatamente. Ou que vai ser nunca. Nunca, nunca mesmo. RBD lançou comeback. E aí, qual foi? Você era o jovem da RBD? Eu era uma jovem, eu era uma criança RBD, eu não era nem jovem. Caralho. Eu era uma criança. Uma jovem criança. Não, era criança mesmo. Jovem criança. Não? Era uma... Eu tava no infantil. No infantil? No infantil. Você tinha quantos anos? 7, eu acho. Perfeito. 7, 8, por aí. Menos até. Quando eu era apaixonada por RBD. Cresci apaixonada por RBD. Mas não vou no show. Eu não tenho dinheiro, né? Foi nisso de conversa. Não tenho. E já nem... esgotou, é isso mesmo? Já esgotou. Como que esgotou? Os fãs vão pra frente de quartel. Pedindo em 72 horas mais show no Brasil. Que eles só anunciaram São Paulo e Rio de Janeiro. Pedindo 2 dias só. O golpe pela hegemonia de show em São Paulo e. Como pode? Como assim não tão. Não, eles sempre. Quando eles eram ativos, eles faziam show em Brasília também. Eles fizeram muito show em Brasília. Não anunciaram nenhuma do data Lula em Brasília. Com uma guitarra? Sim, é tem. Clássica foto do Lulinha com a guitarra e o RBD. Tem. Nossa, tem uma montagem muito boa, que é o Lula com a guitarra. Eu acho que é o Lula com a guitarra, o Haddad com a guitarra e na frente o Skylab com o microfone, assim, cantando todo sentimental. Perfeito. É incrível. Eu tinha visto o preço, mas eu perdi aqui a tabela de preços do O estagiário ingressos. Aqui da... O auxiliar estagiário aqui da Capivara tá conferindo os preços, ou que tá. É o próprio, a própria Brown. Sim, deixa eu ver se eu acho essa tabela de preços. Eu sei que o mais barato é 291. Vai pra São Paulo, né? É, você ainda tem que ir pra São Paulo, tá? Você tem que pagar viagem, hospedagem, sim. Dependendo de onde você mora. Ah, vai ser delícia. Parabéns pra quem conseguiu comprar, na real, de verdade. Espero que seja um bom show aí. O que quer que seja que eles cantem. A Luciana do RBD, que é o Afonso. Luciana Gimenez? Não, a Luciana do Rui. Tô fazendo um paralelo aqui. O Afonso não vai voltar, né? Voltou ou não voltou todo mundo? Ah, não voltou. Então uma pessoa pagou pra ver o show da RBD. Sem o... Que já passou de moda há algum mesmo, tempo. Né? É Afonso o nome dele, né? Afonso. Então passou... Poncho. É, eu gosto do sobrenome dele. Afonso Poncho. Afonso Poncho. Ele falou, não volto, galera. Foi e mal. Ainda... Mano, a verdade é que eles só querem ganhar dinheiro, né? Deve ter acabado o dinheiro. Investiu errado. Perdeu... Eles perdeu o dinheiro da formatura. Colocaram falou, o dinheiro família, da formatura e fudeu. Quem quer dinheiro? Ah, mas com certeza é dinheiro. Não tem como falar que não é dinheiro, gente. Claro que é. Tá tirando... Mesmo que eles já tenham muito dinheiro. Não muito, mas já tenham dinheiro. Eu acho que eles vivem bem, É, tá? Acumulação capitalista, né? Quanto mais, melhor. Mas aí eles estão precisando de mais. Vai ver, eles querem comprar uma mansão. Quem tava grávida? Acho que a Maitê. Maitê tá grávida agora. É isso. Fazer um enxoval da criança da Maitê. Um milhãozinho no enxoval, né? Um milhãozinho. Fazer um enxoval bacana. Bom, os tios básico, vão né? pagar. Básico. Básico. Né? Porra, criança é caro, tá? Um milhão. Criar uma criança é muito caro. Não, um milhão é para mais. Que a gente não tá falando de neném. Você vai querer cuidar da criança? 0 anos de vida até 18, 20. Vai que vai pra faculdade. Tem que manter. 23 anos. 40. 47. Tá no segunda graduação e no terceiro mestrado. Exatamente. Tem que manter tem também. Tem que manter também. Pra viver de bolsa no Brasil. Não, não dá, né? Vai ter que pedir ajuda do... Tem que pedir ajuda da família. Dos pais e fazer uma vaquinha online. Tá vendo? Criança é cara. Tá certo eles de voltarem. Criança é caro, eu acho que devia ter uma votação para a Sociedade Brasileira de Psicologia mudar o status de criança para, em vez de 11 anos, até 42. 42. 42, eu acho um número razoável, assim. Ah, a galera de 20 anos tá aprendendo a andar ainda. É, não, tá aprendendo a viver em sociedade, tanto de fica aí o afinetado, hein? Essa pera aí, essa pera aí, bicho. Essa pera. Quem sabe, faz ouvir. Quem sabe, deixa eu ver se eu achei aqui os preços. Aqui, ó. O estádio é dividido em partes lá, né? Tem parte VIP e tals. Tipo, tá a cadeira. Ó, a pista premium tá R$850. Nossa. Pra você ver eles de pertinho ali, ó. Nossa. Na grade. 850. Nossa. Inteira, né? A meia vai pros nossa. 400 e pouco, né? 425. Nossa, ele vende uma coisa muito boa. Aí você é estudante. É só a hora. Você paga meia. Paga meia. Quatrocentinho na mão do teu pai. É muito. Eu falo estudante como se estudante prêmio. Tivesse dinheiro pra pagar. 425 no show da RBD. Ah, mas eu não sei nem o que sentir. Porque quando eles anunciaram essa volta, eu falei assim: eu não vou criar nenhuma esperança que eu vou nesse show. Eu nunca vou ver a RBD na minha vida. Muito caro, cara. Como? Me diz onde que eu vou desembolsar 425 e ir pra São Paulo. Puta, eles vão fazer no Allianz, né? No estádio do Palmeiras. Palmeiras? Ah, não, não é no Allianz, não. Ih, informações enganosas olha aqui. Olha só, hein? O estagiário tá repassando informações estranhas aqui pra gente, hein? Não, vai ser no Pacaembu. Vai ser no Pacaembu, entendi. Ah, não, não. Ah, peraí, que eu não sei agora. Cadê? Eu tô bugada. Ah, não, é no Allianz. Pra você comprar o seu ingresso, você vai no Pacaembu. Ah, entendi. Ah, a bilheteria nossa. No Pacaembu, mas o show online? Vai ser no Allianz. Não dá pra comprar online? Dá também, mas tem gente que gosta, né, de se juntar, comprar fazer uma caravana. Fazer caravaninha. Nossa. Eu tava ontem no Twitter, tava vendo os vídeos da galera já fazendo a fila e cantando os maiores sucessos do RBD. Nossa. Já? Caralho. Como tá como no queijo bolsonarista na frente do Pacaembu? Tá cadê ligado? Quando começa a venda dos ingressos? Deixa eu ver se já tem. É, já vendeu, na real, né? Porra, foda. Ah, não, Val, vai começar do dia. Tipo, lá no Pacaembu. Uh-huh. É do dia 24 ao dia 28. Ah, entendi. As vendas vão começar. Já esgotou, já. Porque a fila tá gigante. Tu não acha que é um meio surto coletivo desse negócio aí? Da galera? Do nada aparece fã de RBD do bueiro, assim. Não, não acho. Porra. É, eles eram fãs. Se mataram no show da RBD? Teve. Caralho, teve pisoteamento. Informações exclusivas aqui. Exclusivas aqui, grande fã. Nossa audiência é muito fã de RBD. Um show de Brasília. É, fã de Brasília. Caralho, que doideira. Imagina isso, é muito. Mano. Mas eu não acho doideira esse tanto de gente tá indo, não, porque eles sempre foram grandes. Não, boto fé, mas. No Brasil, então, tipo, mano, eu vivia de ver eles no Gugu. No Gugu. Grande no Gugu é forte, tá? Acordar assim de manhãzinha, assim, ficar esperando o RBD aparecer. Apareceu o RBD do Gugu de maluco. Hã? Apareceu um RBD no Gugu de maluco. Tudo, todo domingo. Tudo com verde e amarelo na época que era legal usar verde e amarelo. Ah, que era da hora. Uhum. Era bom. Abraço aí pra você, Gugu, que foi de desce pra cima. Ó, a história do Gugu também tá muito boa, que ele parece que ele tinha um amante também, tem todo esse rolê, não sei se você sabe, é muito incrível, bom, é adoro incrível, isso. Incrível. Gugu, depois que morreu, rendeu demais. Não, porra, rendeu muita pauta pra quem queria fazer em cima disso. Porra, o cara é incrível. Mas eu lembro de, que nem eu falei, eu estava no infantil, quando a RBD, eu tinha o DVD deles. Nossa, DVD da RBD. DVD da RBD, o show deles. Levava pra escola, pô. Colocava lá, ficava dançando com os amigos. Caralho. Fingindo que era... TikTok. Que era a Roberta, a outra era a Mia. E assim vai. Entendi. E ficava lá dançando, assistindo o show. Aí começava as músicas tristes, todo mundo sentava ali na frente. Ninguém sabia que era tristeza direito, mas ficava todo mundo meio, tipo... tristeza. Ai, tô triste. Tô triste. Pelo amor que eu nunca tive. Eu tinha o RG. De fã. O RG de fã da RBD. Bom demais. Que é isso, tinha, velho, camiseta. Nossa, eu tinha muita coisa da RBD. Nossa, gente. Foi tudo de arrasta pra cima. Minha mãe deve ter... Nossa, esse surto eu nunca tive. Tacado fogo. Nossa. Você nunca foi fã de nada? Não. Nossa. A audiência falou que ainda tem coisa em casa. Parabéns. Tem coisa em casa, tá? Como é possível? As minhas não durou nenhuma. Nem o nada, nada. A única coisa que durou desse meu tempo aí é meu CDzinho da Ruge. O CD da Ruge é forte, tá? É forte, tá? Era, tem glitter ainda. Porque glitter é um negócio que dura, né? Glitter não, nunca glitter vai embora. Não sai, né? Não sai. Se olhar direito na minha, nos meus poros, tem glitter ainda da última vez que eu passei em 2002, assim. Último. Tacaram na minha cara. Não, glitter não sai mesmo, foda. Falando no negócio de pista, você viu que o Gustavo Lima cancelou... cancelou o camarote carnaval dele. O camarote carnaval dele, porque ninguém comprou. Tava 1 milhão. Não, tava 2 mil pra comprar o Abadá. Os caras fez promoção de, tipo, 800 reais. E ninguém comprou. Ah. Abaixamos o preço. Abaixamos mesmo. Abaixamos muito o preço. Mas sabe por que ninguém vai? Por quê? Porque a audiência dele tá tudo lá na puta. Pô, todo mundo preso, tá? Todo... Se ele quiser fazer um show na Papuda, dá. Ah, não. Ele vai ser o Johnny Cash brasileiro, né? Vai fazer um show na... no presídio. Vai. O cara é muito bom, né, mano? O cara é... ele é visionário, eu diria. Visionário. Pô. Imagina esse título. Ele foi de... como que era o nome dele? Era... o título que ele usava? Não sei. Embaixador, um negócio assim? Embaixador de sertanejo, alguma coisa assim? É, ele usava, tipo... ele foi de embaixador pra rei do... Do presídio. Rei dos presidiários. Abraço aí pra você, Gustavo Lima. Grande Gustavo Claramente Lima. Tá escutando agora. Uhum. Eu não sei nenhuma música dele, cara. Aquela tchetchere tchetchê. Ah, é, pode escrever. É, mas foi famosa no mundo inteiro essa. Isso, mas foi a única também. Também. Mila. Não, não é Mila, é... teve uma que era... teve uma famosa, famosa, não chegou tanto a tchetchere tchetchê, mas ela foi mais famosinha, assim, há uns 4 anos atrás. Boa. Tá melhor do que eu. É. Não sei. Ela tinha algum ritmo latino, assim, daí eu lembro que um cara que tocava comigo sempre falava, ele falou, já escutou essa música aqui, ela tem um ritmo, tem sei lá o quê, deu. Foda-se. Tá ligado? Mas é... tá. Vamos aí. Seguir aí. É, que se você for no show da RBD, se você conseguiu comprar, se você vai, marca a gente lá no Instagram. Avisa. Me faz isso. Eu quero seguir você. Vou viver meu sonho por meio das suas lentes. As é um sonho, eu não sei. Eu acho que eu era muito mais aficionada quando eu era mais nova. Eu acho que eu fui crescendo e fui perdendo. Porque tem gente que tem FC pro RBD até hoje, cara. Parabéns, anos de dedicação. Sim. Mas eu fui perdendo esse amor. Ficou mais, acho que é muito mais nostalgia pra mim. Ah, é. RBD do que uma paixão grande e avassaladora. Enfim. Qual que é a nossa próxima chamada? A próxima é da Operação Lesa Pátria. Essa. Você leu sobre isso? Essa eu li. Eu vou confessar aqui que eu li por cima. Não li muito. Você não leu muito, não. Mano, não. Então, assim. Eles começaram com essa operação aí pra encontrar a galera que é... que tanto tava instigando essa massa aí pro quartel e pra fazer o golpe. Uhum. Que não deu certo. Chupa novo fascista, fascismo brasileiro. Hashtag foi de papuda. Foi de papuda. E quem tava financiando também. Eles já prenderam 4 pessoas. Ah, isso eu vi os nomes. Então, mas... dessas pessoas, todas elas eram só, tipo, influencers, assim. Tipo, 2 deles eram um cara, alguma coisa, caminhoneiro. E o outro, eu não lembro quem que era, mas aqui, os dois... aqui, ó. É conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Isso. Ele também foi candidato a deputado pelo PL. Isso. Daí, falou outro nome do cara aí? Do qual? Do... Fala dos quatro. Ó, que tá aqui, tem o Renan da Silva Sena, o primeiro que aparece. Esse daí também era candidato do PL, vai deputado, e ele foi preso. É, ele tinha um canal no YouTube, tá falando aqui, mas que ele também foi um funcionário terceirizado do Ministério da Mulher. Isso eu achei meio estranho. Mas ele foi... Então, ó, ele era funcionário terceirizado e ele foi... Ele saiu depois de 3 meses. E ele começou a instigar muito a galera. Ele começou a fazer vídeos. Mas ele entrou no ministério agora no final do mandato? Não sei. Eu também não sei quando ele começou a fazer esses vídeos, essas paradas. É, mas, não tem muita informação sobre isso. Trabalhou como, como terceirizado e depois começou a ser apoiador. A única informação que a gente tem aqui do canal do YouTube dele é que ele fez um vídeo no QG do Exército, né? No dia 6 de janeiro. Isso. Ah, e o primeiro cara... Como que é o nome? O caminhoneiro? Do caminhoneiro. Ramiro, o nome ele dele todo é entrou, Ramiro. Ele entrou naquele lugar que a galera tava acampada, sabe? Que eles estavam para fazer a triagem, que os bolsonaristas ficaram um tempo para fazer a triagem antes de ir pro... Ah, sim, que eles pegaram os ônibus lá, tem aquele vídeo icônico do cara perguntando se o ônibus ia para Campinas, adoro aquele vídeo. Se não precisa, qual ônibus vai para Campinas? Eles estavam indo para a triagem, tá sim. Acampado e tal. E, mano, ele entrou lá e ele não tava com o nome... Tipo, ele não era uma das pessoas presas, mas deixaram ele entrar lá, sabe? E ele fez vídeo lá e depois foi embora, assim. Ah, ele não ficou preso? Não. Vai ser preso agora, talvez. É, não, ele foi preso agora, né? Ah, tá. Qual que é o próximo? O próximo é um... Nossa, que nome. Randolfo, eu acho. Randolfo esse... Antônio Dias. Se eu não me engano, esse cara, ele só tava fazendo... Ele só tava de influencer mesmo também. É. Fazendo vídeo, fazendo coisa. Ele é de Belo Horizonte. Isso. E ele trabalhava mais nos grupos de mensagem. Isso. Mandando mensagem. Tem até uma transcrita dele falando. Tem até uma mensagem transcrita dele falando que é... Eu acho engraçado ele ler, porque a pessoa transcreveu um zoai, um so que ele falou. Daí... É, não importa como seja. Mineirinho é sempre bom. É... Uma bala perdida, não sei o que, uai. É, que tá falando que tem áudios dele desejando a morte do Lulinha. Isso. É, ele fala assim, e é muito engraçado isso, como que eles invertem as paradas, sei lá, tipo, mano. Ele fala, tipo, uma bala perdida não chega... Ah, bota fé. Oi. Eles dão uma invertida nisso. Parece, tipo, uma bala perdida acerta em favelada, acerta em pessoa, sei lá o quê. Mas no Lula e no Alexandre de Moraes, não. Ele falou, tipo... Gente, essa galera, ela tá realmente num mundo paralelo, né, de verdade. É até preocupante às vezes, sabe? Uhum. Eu não tenho pena, mas é preocupante. O quão você consegue manipular, o quão fácil você consegue manipular a mente de algumas pessoas, às vezes. Sim. Criar literalmente um mundo paralelo. É. Onde qualquer coisa que você joga ali, tá no WhatsApp, tá dentro de um contexto, vira verdade. Sim. Doideira. Não, bizarro demais. E assim. Por isso que eu falo, tem que voltar ao bingo. Mano, se o jogo do bicho fosse liberado. Cara. Não ia ter nada. Metade dessas pessoas aí tava na lotérica jogando no bicho. Jogando bicho. E pra cartel. Não, pô, não. Tem que jogar no jogo do bicho, cara. Não, mas jogar um binguinho também. Não, pô, jogar um bingo é bom demais, cara. Não, tudo bem. Quem proibiu o bingo? Por que proibiram o bingo? A quem deseja a proibição do bingo? Fica aí a questão. A quem beneficia. Mas né? A minha família faz de bingo até hoje, assim, né? Todo mundo junto, mas no dinheiro, tá? Perfeito. É maravilhoso, perfeito, adoro pegar o dinheiro da minha tia, tudo. Adoro jogar bingo. Eu saio com 50, eu chego com 50 centavos que eu tenho, tudo na carteira. Você sai quanto? 10 conto? Não, sai com 50 reais, eu não tô nem zoando. Gente, esquece. O velho gosta muito de bingo, gosta muito de gastar dinheiro no bingo. Esse negócio do bingo aí é um negócio. Né? É um negócio, gente. E a última pessoa que foi presa, leia o nome dela. Aqui tá Soraya Patiotti, eu acho, que é intérprete de Limbres. Ela era uma intérprete que tava... Era ela que tava sempre ali do lado do era Bolsonaro. Era do capitão... Não. Não? Não era. Era o capitão Condor, eu acho que chama, um negócio assim. Que é um deputado de Minas Gerais. Não, Mato Grosso, eu acho. Isso, MG. Mato Grosso do Sul. Pro pessoal do Mato Grosso não ficar, né, chateado. Mato Grosso do Sul. Mano, mas... Você vem aqui, né? Se você vê essas pessoas, tá ligado? Tipo, é meio estranho, mano. Quem foi preso até agora. Tudo bem que eles querem chegar em... Talvez nas pessoas que são... eles vão abrir a CPI ainda também, não vão? Sim. Mas eu não sei se vão prender muitas pessoas, não, pra falar a verdade. Assim, grande. Mano, mas é que assim, essas pessoas estavam lá pra isso, né? É. Essas pessoas, tipo, essa... Bode expiatório, essa... você fala? Não, mano, essas pessoas estavam lá pra ser a cara do bolsonarista e prender, mano. E então. Prender esses caras, eles são descartáveis, assim, pra essa galera, tá ligado? Ah, mas todo mundo ali é descartável. Sim, eles querem tirar deles, né? Mas você acha que o ex-secretário de segurança vai ser preso lá? Esqueci o nome dele. Do que fez a minuta? É. Ah, talvez sim, não sei. Você acha que ele chega a ser preso? Não sei, mano. Eu não sei. Oh, não eu sei, só acredito. Pode, pode seguir isso, sabe? No Brasil, eu só acredito nas coisas vendo. Não tá, tipo, eu não vou ficar aqui falando, ah, não, vai sim, vai prender todo mundo, vai pegar e vai fazer o caralho. Não vai. Mas, ah, mano, é foda quem tava financiando essas porra. Você viu que falaram que também, tipo, não pretendem prender o Bolsonaro agora pra não gerar mais revolta, mas que vão ir atrás de caçar o direito dele de mandato. Perfeito. Que é, foi isso que eu li. Entendi. Mas eu queria o Bolsonaro lá na papuda, mas não vai lá. E comer uma marmita? Na marmita. Lá na papuda? Na papuda. Comidinha gostosa. Delícia. Mas isso é foda pra caramba, viu? BBB. Ah, BBB. BBB começou essa semana, né? Faz dar um resumo pra uma pessoa que não viu nada. Não, eu vi a festa só. Eu só vi o Gabriel amassando o casado lá. O Gabriel amassando o casado. Terminou o beijo perguntando. E seu marido? E seu marido, você... hein? Quero conhecer ele. Quero conhecer seu marido. Pô, eu sou de tão jovem, né? Terminar um beijo assim, né? Seu marido. Seu marido. É o sonho de toda marmita, conhecer o marido. Que isso? Você não sabe que marmita de casal é essa grande expressão? Nossa, de uma que pessoa isso? Que fica com o casal? É a marmita. Nossa, do casal. Que coisa horrível que você tá lá. É linda. A audiência clama que a audiência isso é fala lindo. Que é lindo. Se a audiência falou, tá falado, né? Não tem nem o que fazer. Fica aí. Eu não tenho nem o que fazer. Se algum casal estiver interessado, a audiência também está interessada. A audiência, nossa, a audiência tá querendo muito o casal. Você aí que é um casal, manda uma DM pra gente. Né? Se você quiser comer uma marmita. Fazer um especial Dia dos Namorados, onde a gente compra marmitas para casais. É. O quê? Nossa. Essas. Os estúdios Capivara vai virar um cabaré, né? Já é, né? Não sei. Enfim, mas... Quem cabaré essa noite? É, o BBB. Cabaré. Perfeito. BBB. Começou dia 16 aí pra todo mundo que ama cuidar da vida dos outros. Perfeito. Temos 22 vidas novas pra cuidar agora. Adoro cuidar de vida. É, as grandes repercussões do BBB foi que o camarote não é tão camarote assim. Não temos tantas pessoas conhecidas. Eu achei um traje. Que o Aline Weirley tá lá. Porra, como você não conhece? Ruge. Ah. Eu gosto de falar sobre o nome dela. Ruge. Aline tá lá. Porra, como você não conhece? Você vai falar que não é tão camarote assim? Tem o Fred dos Desimpedidos. O Boco Roso. Já apelidado pela internet de Boco Roso. Eles estão investindo no futebol esse ano, né? MC Guimê. Ah, o Guimê com o País de Futebol. O Guimê com o País de Futebol. Chegou mais audiência. Mais audiência. Alguns, né? Alguns membros da nossa audiência. Mas começou. Eu gostei bastante desse casting. Desse casting. Só tem doido. Da lineup do MC. Da lineup do bebê. Só tem pessoas. Mano, sério, você coloca um monte de gente com ego inflado dentro de uma casa pra ficar competindo. Perfeito. E muito competidores também, tipo, com competição. Não, vira inferno, eu tô amando. Já começaram a brigar já, hoje de manhã mesmo. Perfeito. Hoje de manhã eu fui me atualizar. Giro de notícias, né? Giro de notícias do BBB. A dupla que ganhou a liderança, né, foi a Bruna Grifal, que é a loira toda bombada. Eu vi alguém chamando ela de Fiuk bombado. Aquela fuma pra caralho. O Fiuk bombado. Qual é, pô? Ela é toda trincada, véi. Esquece, tá? E fuma que nem uma Maria Fumaça. Perfeito, uma pra caipora. Caralho, uma caipora. Ela é a dupla. Ela é a dupla dela, Larissa, ganharam ontem a prova do líder. E na última festa, que foi a única coisa que você assistiu, o vidraceiro Gabriel. Aqui, eu tô falando aqui como se quem estivesse ouvindo já assiste BBB. Se você não assiste BBB, você tá totalmente perdido nesse papo. Perfeito. Eu também tô perdido nesse papo. Mas ela ficou com o vidraceiro Gabriel na festa, a Bruna Grifal. Não, o Gabriel. O vidraceiro, não o Mosca. O, tem dois Gabriéis, né? Tem o Gabriel Sim. Mosca. Ah, o da casa de vidro. O da casa de vidro. Ah, tá, pô. Chama de casa de vidro, pô. Vidraceiro. É, eu tô falando, Gabriel vidraceiro, pô. O cara trabalha numa vidraçaria. Não, é só... O cara bota vidro temperado na casa dos outros. O cara faz vidro. Ele faz vidro, é o Gabriel vidraceiro. Tudo bem. Ele veio lá da casa de vidro. E só que o interessante de acompanhar o BBB pelas redes, né? É que a galera tava... Pelas redes sociais. É que a galera tava botando mó fé na Bruna, na Grifal. Que ela é toda doida, descabelada. E acharam que ela não ia demorar pra macho. Demorar pra macho. Deu uma... Logo pro mais feio. Pro mais feio? Pro mais feio. O vidraceiro mais feio. Nossa, terrível. Feio demais. Tem papo nenhum. Eu tô falando que ele é feio, só isso. Ah. Feio pra caramba. E ficou. E agora tá de casal. Não tem uma semana de BBB, a galera já tá de casal. Eu tava falando isso hoje de manhã, eu fiquei indignada. Gente, casal não dá mais certo no BBB. Casal não ganha BBB. Sabe qual que foi o último casal que ganhou o BBB? Foi a Cladessa, que foi um casal de sáficas que ganharam o BBB. Porque só mulher, duas mulheres juntas pra ganhar o BBB. Porque um casal hétero nunca vai ganhar o BBB. Gente, esquece. A mina sapiosexual ficou com o cara que faz cantada no TikTok. A audiência lembrou aqui que tem a Kay, que falou que ela é sábio sexual, que se atrai por pessoas inteligentes, e ela tá fazendo casal com o agroboy, que cada palavra... Não sabe nem formar uma frase direito. Mas é isso. Aí a treta foi que a Bruna, né, que formou o casal, sim, tá querendo proteger o casal dela, o Gabriel Vidraceiro, só que a dupla... Gabriel Vidraceiro, foda. Vou proteger meu casal, Gabriel Vidraceiro. O Gabriel Vidraceiro. Só que a dupla dela, que eles entraram em dupla, né? Tá. Eles acorrentados um ao outro. Ela quer ferrar com o Gabriel Vidraceiro. É, a dupla dela, que é a Larissa, isso, que é a personal lá, a professora de educação física. Fala logo. Larissa. Não, fala o que foi. Eu tô me dando certeza. Ah, tá. Já. Então, ela não gosta do Gabriel Vidraceiro. Ah, sabia. Ela não gosta. E a Bruna tá toda tipo, ai, meu amor, princesa, essas coisas. Tal qual o dançarino da Anitta, inimigo da Ecobag. Isso. Inimigo da Ecobag. O Black, César Black, inimigo da Ecobag. Inimigo número um do maconheiro da Ecobag, né, mano? Abraço aí pra você, dançarino da Anitta. É, gente, proibido nesse programa e no meu também falar mal de César Black. Maior participante do BBB. Falou mal de César Black. Continuando a treta, elas ganharam a liderança, a Larissa e a Bruna. Só que aí elas começaram a brigar, né? Porque a Bruna quer seguir a cabeça pelo Gabriel Vidraceiro, proteger ele, fazer as coisas que ele fala. E a Larissa é uma pessoa independente, uma mulher independente. Perfeito. E ela falou, gente... E ela virou pra Bruna e falou, nós duas tomamos a decisão, não só você. Só que elas começaram a discutir sobre isso. Aí a Bruna dormiu sozinha no quarto do líder. Aí ontem a Bruna dormiu sozinha no quarto do líder. A Larissa dormiu lá no quarto do que elas estão ficando. Dormiram separada, deu DR na dupla, tá? E acordaram hoje discutindo. E a Larissa falando, não, porque só você pode estar certa. Você fala que você me valoriza, mas não valoriza porra nenhuma. Cara, tá nesse clima aí. Uma semana e já tá assim, tá? Graças a Deus. Tu não me valoriza. Tu não me valoriza. O Boninho, ele tá tentando flopar essa edição com as dinâmicas que ele escolheu, por exemplo. O tu líder. Acha? Acho. Porque, porra, ele colocou que o líder pode ver, tipo, 5 minutos do que tá acontecendo na casa, com áudio. Sim. Assistir. Perfeito. E agora esse poder coringa que ele, tipo, só deixou que vai ter... Quem comprar o poder coringa vai ter voto peso 2. Ele tem que mudar essa dinâmica, sabe? Isso, tipo, porque... Principalmente o negócio do líder poder ver o que tá acontecendo na casa. Ah. Porque a galera vai parar de falar de jogo. Porque vai ficar com medo de ser entregue, porque... Tá... Que horas que o líder vai... Habla você mais. Não vai saber mais que horas que o líder vai estar vendo e pode vazar aí um jogo que você tá fazendo e o líder viu. Aí fodeu o seu jogo. Então, mas em questão estratégica, isso é bom pra tentar dar uma revitalizada, né? Ele tá querendo fazer isso. Mas esse elenco aqui, ele tem chance de render. Você acha que ele tem chance de ser a moda clássica, assim? Oh. Retornando às raízes? Sim! A raiz do BBB é gente bonita, né? Bonita entre aspas, depende. Mas gente sarada. Perfeito. Tipo, querendo ser modelo. Perfeito. Que não tem nada a perder. É esse elenco. Perfeito. Colega enfada. Também. Perfeito. É perfeito. É, vai ter muita treta ainda. A gente vai comentar muito de treta do BBB, porque é tudo que esse elenco vai trazer pra gente. Eu tô muito feliz. E quando vai ser? comentado isso daí? Aqui na queridíssima Rádio de Capivara? Se você quiser saber mais a fundo minhas opiniões e sobre a semana, essa semana no BBB e minhas predições pro Paredão, que é domingo. Perfeito. Sábado, estreia o Num Boteco. Que hora? 1 da tarde. E que hora que isso vai ao ar em nossas redes? Nas redes? Aí eu sei que... Aí o estagiário que cuida dessa parte. Aí o estagiário que vai cuidar dessa, entendi. Mas a 1 da tarde eu vou estar aqui falando de BBB mais a fundo e tocando pagodinho. Perfeito. Que é perfeito, tudo que você precisa, nossa. E ao som de trovões, raios e relâmpagos, a gente segue para nossa próxima notícia. Que é... Americanas vai de comes e bebes. Foi de arrasta para cima... Vai de fila do INSS. Vai de fila do INSS. Não pancou. A bolsa, não valores. Tanto que não pancou que tá recorrendo ao Estado pra dar um jeito nas dívidas. Isso que eles fizeram. Isso é todo empresário brasileiro, né? Vamos lá, né, liberal? Vamos lá. Você... O liberal essa adora... Você. O liberal... Essa é pra você, né? Essa é pro liberal que adora falar que o Estado não devia interferir nas coisas, você né? Que é liberal, um abraço pra você. Você que investe em criptomoeda. Você que é ANCAP. Você que é ANCAP. Um abraço pra perfeito. Você. Você tá baixando muito o nível. O próximo é o nazismo. Não, mas a gente só tá usando sinônimos. Só. Ainda bem que isso não vai ao ar. Se for ao ar, isso vai ser bem baixinho. Enfim. É, mas aí eles estão tentando aí, pedindo pra renegociar a dívida de 43 bilhões do arrombo. E a pergunta que todo mundo quer saber. Você já viu alguém entrando na Americanas? Pô, eu entrava demais na Americanas. Mas você comprou alguma coisa na Americanas já? Recentemente? Sim. Não, porra, aquela não comprei nada na minha vida na Americanas. Ah, você pega... Você já olhou pra minha cor? Eu acho que você era alguém que seria... Você já olhou bem pra mim? Você acha que eu sou essa pessoa que entra na Americanas e não paga? Trazendo aí a discussão racial pra mesa. Traz aí, eu vou ficar quieto. Também... É, eu acho que sim, né? O programa de rádio é... Ah, mas eu comprava aquela promoção de chocolate deles, Kit Kat. É, antes de ir no cinema, passar na Americanas, comprar doce. Dei muito dinheiro para Americanas, não sei como que eles conseguiram 43 bilhões de... Mentira, sei... É. Mano, como? Na real, foi jogada empresarial lá. Você acha que alguém pegou esses 43 milhões e investiu tudo em... Sim. No fim de tudo foi a medicina. Foi a medicina, né? Você vai ver o pai dela que tá ali junto no meio. Tá no meio das dívidas. Mas é, eles entram... Imagina o almoço na janta de família, né? Mesa quieta, todo mundo comendo um caviarzinho. Mas essa história da Americanas, ela vai bem mais embaixo, ela é bem mais interessante do que eu posso trazer aqui, porque eu não estudei ela muito bem, eu só li por cima. Perfeito, é assim que se faz notícia. Assim que faz notícia. Lê por cima e fala um monte de groselha. Não, eu vi hoje. Essa saiu de... Essa abraço pra você da PTV. Tô brincando. Nada a ver, nada a ver. Essa que eles estão tentando... renegociar a dívida. Renegociando a dívida. Saiu hoje. Né, notícias que eles tão... frescas aí, é urgente. Saindo... Como é? Saindo do forno diretamente dos estúdios. Eles estão recorrendo lá na justiça pra ver se eles conseguem baixar a dívida. Enfim, é só. Mas mais... a dívida deles é com o Estado. É com o Banco Central. Ah, tá. E então, tipo, vai passar, gente. Vai passar despercebido. Americanas não vai fechar. É um bom momento pra você comprar ações da Americanas? Eu acho que é, né? Eu acho que é. Né? É um bom momento. Se você já tinha ações da Americanas, eu acho que foi uma boa. Não bosta, venda, mas... tá? Compre mais. É, mas dá pra comprar, eu acho, né? Se você tem ações Americanas, compre mais. É, se pá. Se pá é bom, né? Nossa, o primo Rico, essa é boa. Essa é boa. Porra, não. Você ficou sabendo dessa ou não? Qual que é? Que o primo Rico teve que. O imóvel dele foi leiloado porque. Ele não pagou. É, foi um negócio assim. Foi um negócio assim. É, invista em imóveis, crianças. Isso, faça isso. Não, mas não é papo de liberal que não, é tipo, melhor alugar do que comprar uma casa? Sei lá. Já vi muito liberal falando isso. Tipo, não compre casa, alugue. É, o primo rico se baseia nisso, esse é o conteúdo dele. É, não compre casa. Mas não compre casa. Entendi. Porque você não precisa de um teto. Não, não compre casa. Não compre casa. Aluga minha casa. É, exato. Não compre casa. Não compre casa, aluga minha. Você tá vendo? Sabe esse condomínio que eu acabei de construir aqui? Eu acabei de assinar. Ganhou a casa do pai. Ah, que palhaçada, viu? Ah, liberal. E seus papos de merda? Eu sei que é liberal. Ah, mas é isso. Eu só trouxe essa notícia porque eu queria falar da Americanas com rombo fiscal. Acho que a gente devia trazer. Perfeito. Essa acho discussão. É pra falar mal de liberal mesmo. Ah, é só falar mal de liberal. Só. No final das contas, tudo é falar mal de liberal. Né? É isso aí mesmo. Se fizer uma boa análise. Se você gosta de liberal, você tá errado. Você aí que é liberal? Pra você ter uma ideia, sabe quem gosta de liberal? Putz, quem? O Monark. Você quer estar no mesmo time que o Monark? É, não. E fala aí, família. O Monark foi de... foi de arrasar pra cima. Foi de arrasar pra caverna. Foi de... foi de Elizabeth. Foi de Pelé. Foi de Pelé. Foi jogar no Vascão aí. Foi, inclusive, ele vai trabalhar nas mídias. Nas mídias do Vasco. É, na mídia social do Vasco. Doideira isso aí, né? Muito bom. Eu falei pro estagiário esses dias que do vídeo dele pedindo emprego, né? Muito bom. Eu vi ontem esse vídeo. Eu vi ontem. É muito bom mesmo. Cancel, ele não pode mais, né? Ah, não, né? Trabalhar com mídia, nada. Ele pode trabalhar na empresa de... Ele pode trabalhar agora com Bitcoin. Não, fascista americano, né? Que é a Rumble. A Rumble. Mas a Rumble, mesmo assim, a Rumble... Caralho. Deus tá defendendo o monarca. Caralho. Toma muito cuidado. A quem deseja... E aí, Deus? Você deseja calar a rádio? Livre capivara? O Monark? Caralho. A audiência falou assim que... Bolão pra quando o Monark vai demorar pra virar pastor. É, se você tiver suas apostas, mande pra gente. Perfeito. Quanto tempo você acha que o Monark virar um pastorzão? Perfeito. É o próximo caminho, né? Tem um... Ser fascista e pastor. E pastor. Ah, tá. É. Não, gente, que isso. É, não, mas é verdade. É verdade. Tanto é que tem aquela frase assim, não use drogas, porque senão você pode virar crente no final. Não, eu acho que ex-drogado é o pior. É foda, né? É, gente, não usem drogas. Não, usem drogas, mas não sejam... Não, continue usando drogas até morrer. Isso. Não se recupere. Nossa audiência aqui acabou de encontrar dois discos da Elis. Você aí que quer um disco da Elis, manda mensagem no nosso Instagram. A gente tá vendendo o disco da Elis. Tô brincando, tamo não. Mano, tem vários competitivos. Pra fazer caixa pra rádio era bom. Não faz sentido ter disco competitivo. A gente vende piorzinho pelo preço do carro. Não. Tem três prédios que vem isso aqui. Um deles é o deles, o outro sou eu. Perfeito. Mas a próxima notícia... Tem a última? A próxima e última. Que é o... Essa pauta? Pauta. Lembrei, porra. Pauta que chama, caralho. Eu já posso ser estagiário na PPV. Daqui um mês essa rádio fica... Esse programa ele vai ser mais sério. Vai, quando a gente aprender a fazer o estrago de novo, vai... Tá. Cadê? Tá. Cadê o som? Aí. Foi longe. Abraço pra você que é Deus. E tá mandando raio do nosso lado pra desligar a transmissão. É, tá querendo mesmo. É. Ele já tá aí. Essa fora aí mesmo. Esse Deus aí. Sabe? A gente tava no assunto drogas, né? E a última notícia da pauta é sobre um projeto da Câmara. Bicho, eu vou ficar indignado aqui. Vai. Que proíbe a veiculação de imagens de pessoas fumando na TV aberta. Mas eles querem expandir para filme, série, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora. É o tempo, peraí. Em homenagem a essa notícia, eu acendi um paieiro. O estagiário tá aqui, vai em homenagem a essa notícia. Eu não sei de quem que é, mas tá em cima da mesa, então acho que tá saudável. Enquanto o estagiário acende um paieirinho, vamos discutir sobre essa lei. É um projeto de lei, não passou ainda, tá? É só um projeto. Se você, pra mim, bem entendedor, minha palavra basta, assim. Hum? Então, pra um entendedor... Meia palavra basta. Isso. Ou seja, veiculação de cigarro na mídia. Não pode. Somos um paeiro. Somos uma mídia. Subversão. É, mas áudio... É, não pode. Sistema. Não pode. Subvertendo o sistema, tá? Mas ainda tá em conversa, né? Não virou uma lei, por ser. É só um projeto. Foi... Quem deu essa... A autora desse projeto é a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. PDT, Partido... Partido dos Trabalhadores, né? Isso. PDT. É, não é o partido do Ciro Gomes? Do filho do Fred Boca Rosa e da Boca Rosa? Por que Ciro Gomes? Por que você deseja tirar o meu cigarro, Ciro Gomes? Eu não sei qual que é o PDT, o quê, então? PDT, eu acho que é Partido do Trabalhador, não dos Trabalhadores. Não? É o quê? É o quê, então? Ah, Partido Democrático Trabalhista. A gente pode confundir Partido dos Trabalhadores, PT, com PDT. O PDT é Partido Democrático dos Trabalhadores, corrigindo aí a informação. Sim. Perfeito. É, tanto é que a senhora Flávia Moraes, Vossa Excelência aqui, que está querendo colocar esse projeto de lei aí para proibir pessoas fumando na TV. Ridículo, né? Por quê? Não, o Boninho vai gostar. Aliás, voltando à pauta do BBB, ontem ao BBB? Saiu um esculacho do Boninho com os fumantes da casa. Pra não fumar dentro, né? É, ele falou, muito bom, ele falou assim, eu não gosto de fumante, a gente não gosta de fumante, e vocês fumam pra caralho. Então tá proibido entrar na casa com cigarro, aceso ou apagado, e cigarro na orelha também não, porque orelha não fuma. E aí, ele recolheu todos os cigarros, todos, e falou que ele vai trabalhar numa nova forma pra essa galera fumar, porque eles estavam fumando demais. Mas né? Por quê? O Guimê é uma Maria Fumaça, Bruna Grifal, mais conhecida como Fiuk Malhado, estourado, fumar, também caramba. Fuma pra caramba. Quem mais fuma? Os dois são os que mais fumam, né? Mas tem mais uma galera que fuma lá. O Gabriel Vidraceiro fuma paieiro. Ah, é, nosso time aí, pô. Abraço aí pra você, Gabriel Vidraceiro. Abraço nada, eu quero que você foda. Que isso, eu não aguento ver aquele ser humano na minha tela toda vez que eu abro meu Globoplay pra ficar cuidando da vida dos outros. Tá sempre lá, impressionante. Perfeito. Mas enfim, é só um projeto de lei, vamos ficar de olho pra poder passar pros nossos ouvintes fumantes. Sim. Para essa grande notícia. Eu queria informar você que é ouvinte da Rádio Capivara. Você não vai precisar se preocupar com isso, porque a gente não se importa com essa lei. Exato. Então, se você vier conhecer os estúdios Capivara, você vai encontrar a gente fumando. Sim, sempre. Se quiser fumar aqui também, fiquem à vontade. Pode ser o fumódromo do palquinho aqui. Venham fumar nos nossos estúdios. Isso, mas a gente vai ter que fazer uma taxação aí. Vem isso. Fumar, vai ter que dar um paeiro pra mim. É que tá chovendo, perfeito, né? Perfeito. Eu acabei de pegar um daqui do cinzeiro que tava desde ontem. Eu acho que... Pega um do cinzeiro aí também, cara. Tem mais alguma informação? Eu acho que nosso queridíssimo Notícias Capivara pode... Ficando aqui de arrasta pra cima, hein? Pode ir de arrasta, pode ir de comes e bebes. Pode ir de Americanas. Já pode ir de Americanas. Eu já pode ir de primeiro eliminado do BBB. Que aí ninguém lembra mesmo. O que você achou do nosso programa de hoje? Achei informativo. Perfeito, perfeito. Achei que trouxemos notícias pertinentes com muita informação aí. Edificante. É uma boa palavra. Tenho certeza que a pessoa vai sair do palquinho e desse programa, né? Da sintonização desse programa, muito mais informado. Perfeito. Perfeito. Perfeito. Espero que tenham gostado desse jeito leve e descontraído de falar de. Desconstruído também. De falar de notícias. Revolucionário, quem sabe? Não, vanguardista. Vanguardista. Bem vanguarda. A Rádio Capivara aqui, que é a vanguarda do. Quem ouve rádio? Né? A Rádio da Pobre. Nós somos a vanguarda da Rádio Difusão no Brasil, tá? Então, não desmereça o nosso trabalho. Não, não tô desmerecendo, jamais. Perfeito. Verdade. Isso é verdade, esse pá. Cipá, deixa eu ver. Cipá que a Rádio Capivara veio antes. Não, agora sabe? Eu vou conferir essa notícia. Confere aí. Essa... Fundação. Quando a Rádio Capivara foi fundada? 1996. Você gravou a vinheta literalmente essa semana. Mas fala. A gente trocou 96 por 66. Sim, mas a gente trocou. Cadê? Ah, tá, eu escrevi errado. Você escreveu o Jovem Clã sem querer? Ah, ih, gente. Ixi, não. Corta. Corta essa notícia aqui. É, foi quanto? 1944. Caralho, 44. 42, na real. Caralho, foda. Foi fundada aí no dia 3 de maio de 1944. A Rádio Jovem Clã. E quem diria que ia virar conservadora, né? Pois é. Chamar jovem é conservadora, é isso. É, então, né? É Jovem Pan-Americana, aliás. Rádio Pan-Americana. Mata, Jovem Pan-Americana. O primeiro nome era Rádio Pan-Americana. Perfeito. E depois virou a Jovem Pan. Que de jovem não tem nada. Então vamos ficando por aqui. Vamos. Com Notícias Capivara, toda sexta-feira, ao meio-dia, mais ou menos, no seu palquinho, na frequência 99,9 FM, diretamente da Rádio Livre Capivara. Isso aí. Com 96, 26 anos de... 26 anos já? 96 menos 2023? Peraí. Faz a conta aí. Deixa eu abrir a calculadora. Perfeito. Vamos lá. É 2023 menos 96, né? Perfeito. Ninguém sabe fazer conta. Não. Rádio difusão não precisa de conta, né? É sobre isso. Nem programação precisa de conta, imagina. Perfeito. Rádio. Você que é programador... 27 anos de rádio. 27 anos de radiodifusão, diretamente do seu palquinho até o cemitério aqui, ocupando espaço, ocupando a frequência, ocupando a universidade. Isso aí. Um abraço pra vocês. Um abraço, gente. A programação. Boa aula pra quem tem aula. Você está na 99.9 FM, Rádio Livre Capivara. Funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Exceto anos bissextos. Desde 1666, fundada por Capivaras Audioativas. E a partir deste ano, no Insta, @RádioLivreCapivara.